CD Tecnomelo de Barcarena. Li Brasil. DJ Preto Mix. Sorriso alegrou meu dia. Agora você conta com Gilson's Lanches 2. Avenida Roberto Cabelier, esquina com a Timbiras, no bairro do Jonas. Uma melodia tão bom. Aquele amor.

você conta com Gilson's Lanches 2. Avenida Roberto Camelier, esquina com a Timiras, no bairro do Jurunas. Que não vai me levar a nada. Você achou que tudo ia ficar assim? Se iludir foi sua melhor opção. Ainda tem um espaço no meu coração pra outro alguém que saiba me valorizar. Ficar assim. Essa história não vai acabar.

na pegada, eu sei que é como tu gosta. Toma grave, toma grave, toma, toma, toma. Toma grave, toma grave, toma, toma, toma. Venha para o melhor lanche de Belém, Gilson's Lanches. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar, me segurar. Aí, Manuel, quem tá doido que te segure, porque a festa vai começar, meu DJ. Olha o barulhinho. DJ Alan das Produções. As moleca comandando. E toma no DJ. E toma no DJ. DJ Alan, o respeitado de Mojo. Alô, DJ Preto Mix, o show é com você, garoto. Aí, DJ Roger, agora é com você, detona. Daiane Show. Ai, DJ, isso não é legal. Porque a coisa que eu vi, o da